Hey, Blade M&M bom. 2011 é a cena. M&M bom, desculpa a demora. Tá ligado nessa cena, é nóis que apavora, descontrola. Vamos pra cima que eu quero é vitória. Diferente dos fracos, a minha é outra trajetória. Hey, a parceria que é norte e sudeste. Rima forte, rima norte, rima do nordeste. É conexão e o respeito fortalece. Fica ligado sim, que o olho gordo cresce. Conspiração, conspiração e não mentira. Não vem com a tua ingratidão, mano, não conspira. Não fique zangado, não é uma destroca ainda. Eu falo a verdade sim, não sou movida a pilha. Ok, ok, é nóis. Zona Norte, Zona Sudeste, que Deus fortaleça nossas voz. Dentro ou fora do conceito, você e sua quebra. Eu respeito, parceiro, sangue bom. É nóis nesse som. Sou periferia, correria. Sou meio estratégia. Sou mais um do universo periférico. Não faço média pra comédia. Que rima tragédia. Pode crer, moleque. Talvez eu não seja o melhor. Mas quem me critica aqui no rap? Ha! Home da top, tô sempre na função. Neste mundão, pois na vida e no rap sou um brilho na escuridão. De noite vou fazer meus inimigos caírem de joelhos, perdendo o direito de respirar e de antes dos espelhos. Tem Teresina em cada esquina, todos sinto a potência do meu rap. O grau da minha influência, pode crer, moleque. Vamos lá, estou aqui e acolá. Ou se pá, sempre vou incomodar. E com você, grito aí pra somar. Pode crer, vamos lá. Yeah, vou que vou que vou, mostrando pra você que esse doido aqui voltou. E pra quem não acreditou, veja que se enganou. Pois o jogo pra mim, molequinho, apenas começou. Um, dois, três, tô aqui outra vez pra dizer que minha rima não se limita às cores preta, branca, ela é transparente, direta do gueto. Mas todo meu respeito pro universo preto. Um, dois, três, tô aqui outra vez pra rimar e mostrar o que os cu não fez. Dentro ou fora da batida, vou fazer a conexão com meu parceiro da vela, Carlos Falcão. Pois é nóis, irmão, pois é nóis, fazendo um rap de união. Pois tudo é uma questão de revolução. É na levada, vou usando e abusando da rima. Pode criar aqui, meme, bom e glade na representação. Veja, zona nossa no sudeste, mostrando estilo e capacitação. Pode crer, moleque, é nós, meu irmão, na disposição. Já me disseram, faça sua parte, garanta seu espaço. No rap eu sei bem o que eu faço. Que Deus ilumine o nosso caminho, fortaleça nossa voz. Pois na vida e no rap eu digo pra todos que é nós por nós. Yeah, vamos lá, véi. Ok, ok, é nóis, véi, é nóis. Que Deus fortaleça nossa voz. Ok, ok, é nóis, véi, é nóis, véi. Que Deus fortaleça nossa voz. Ok, ok, é nóis. Que Deus fortaleça nossa voz. Ano Sudeste, pode crer. Meu salve pra vocês, todo meu respeito. É isso aí, M&M bom. Da Zona Norte, é nóis.